Lima Bravo Oscar, ok? Após as 20 milhas da radial 3, por favor. Gente, alvo. Alfa Lima Bravo Oscar. Cotejamento correto, chama para o pushback, treinamento 01, trip 5397. Chama pronto. 5-1-2-5-4-5 no 805, obrigado, boa noite. Boa noite. Nove nove quatro vento 0 8 0 graus 1 1 9 autorizado decolagem pistona 0. Autorizado decolagem para o 5317. Prossiga. Foi, foi. Fechado, o trip já está em posição grave. Nove quatro, decolada 03, controle 199, decimal 8, bom voo. 9981, boa noite. Bom dia. Salvador, gol no 994. Gol 994. Decolagem, vou para o nível 350. É autorizado 350? Confirme nível autorizado no solo, voo 994. Ativo, 350. Vou para 350. Ok, 350. Toy Alias, web 5837. 537, torre 18.000, até um bom posto. Obrigado, bom trabalho. Mano, foi web 5837. Afirmativa, na final estabilizado. Webjet 5837, reporte, três pouso baixado travado, para o cheque, o vento 080 graus, 129 nós e o ajuste no 09. 1011, ciente, baixado travado. Ciente avistado, pouso autorizado, pistão no 0. Webjet 5837. Autorizado, pouso na 10, web 5837. Boa noite, Azul 408, verifique no Pro de Mar e vista para o nível 050. Pro de Mar, 050 pelo Mar, vou passar para o seu ponto. Fez 1970, livre ILS, informe estabilizado. Gol 1606, chame Recife, 12685 e alterna 12545. 12585, boa noite. 3170, informe no localizador, autorizado a final ILS. Jet 5837, solo 08, libera direita via Fox, taxi autorizado via Alfa Kilo Pad 3. Alfa Kilo para o Pad 3, 5837. Salvador, muito boa noite, gol 1896. Boa noite, gol 1896, identifique, chega na mar e desça para o nível 060. Identificou, vai descer para 060. Gol 1994, chama agora Recife, na frequência 12685 e alterna 12545. 268, confirma a secundária? Primária é 12685 e a secundária é 12545. 12545, entra. E 5317 no ping 01 para pushback acionamento. Autorizado, chama o táxi, 5317. Autorizado, chama o táxi, 3. Torre Salvador, uma boa noite, Altan 3520 com informação Bravo na Gate 5. Altan 3520, boa noite. Aracaju 190, aguarde apenas um instante para a cópia, prepare a PUCA, transição Aracaju. Tenente aguardando para a cópia, para Aracaju 190, saída é a PUCA. Transição Aracaju, Altan 3520. Salvador, uma boa noite. Altan 3170, está estabilizado, passando externo, está enxergado. Altan 3170, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 0, 80 graus, 109. Ciente, teve pouso, Altan 3170. Torre, o trip 5317 com 89 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alternando São Luís, pronto para o táxi. Número de aproximação. 109, voo no 896. Justo no 091. Índia Alfa, quando espera, trip 5317. Portugal 02, four stand 11, request push and stand. Clear to stand up and push, report ready for taxi, Portugal 024. Clear for stand and push back, call you ready for taxi, Portugal 024. São 3170, solo 18, libera direita, taxi autorizado via Alfa, reportante, só taxi Juliette para ingresso. Taxi autorizado via Alfa, reportante, Juliette, São 3170. Trip 5317 pronto? Afirmativo, senhorita. Autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento 070 graus, 199, trip 5317. Autorizado alinhar e decolar trip 5317. 3170, ingresso a Juliette, posição de número 7, pátio principal. Juliette para 07, no pátio principal. No pátio principal, tá 317. Decolar 221, no controle 119, decimal 8, bom voo. 198, grato, tenha uma boa noite, trip. Boa noite. 3520, pronto, cópia? Pronto pra cópia, tá 3520. Autorizada Aracaju, nível 190, decola da 10, curva esquerda, PUCA, transição Aracaju, controle 119, decimal 8, e aciona 5143. Para o nível 380. 380, trip. PUCA, transição Aracaju, controle 198, transponder 5143, TAM 3520. Procedimento correto, chamo João do pushback acionamento, TAM 3520. Posicionado, TAM 3520. Sim, te aguarde apenas um instante para o pushback acionamento. Temos um airbus da companhia que vai ingressar agora via Juliette. Temos um airbus do Portugal que vai, dentro de alguns instantes, iniciar o táxi, ok? Na minha escuta. Sim, te aguardando a sua escuta, TAM 3520. 9. Marcador externo, controle checado. Azul 4178, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, o vento 080 graus, 12 nós. Pouso livre, pistão no zero, azul 4178. Ground correction tower, Portugal 024, requested. Portugal 024, confirm, passes on board. Stand by. Salvador, Portugal 024. 220, 220 people on board. Ok, 220, taxi, approved taxi via Juliet and Alpha to hold point runway 10. On hold point, report ready for takeoff, Portugal 024. Taxi via Juliet and Alpha, holding point runway 10, on holding point to call it ready for departure, Portugal 024. Salvador, boa noite, o Gol 9896. Boa noite, 96, boa noite. Continue a aproximação, informarei pistão no zero livre, para cheque 080 graus, 119 ao vento e o ajuste no 019. Gente. E 520, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da Portugal, autorizado pushback acionamento, chama o táxi. Gente, após o Airbus da Portugal, autorizado o push e acionamento, tá 3520. Do 4178, solo aos 25, libere a direita, táxi via Alfa, reportante para táxi Juliette, para ingresso. Juliette, liberando a direita, táxi via Alfa, reportante para Juliette, 4178. Gol no 896, cheque trem, pouso autorizado, pistona 0, vento 0, 70 graus, 109. Sente, livre pouso, pistona 0, gol no 896. Controle Salvador, trip 5317, autorizaria da presente a posição cóqueda, quilo Oscar, quilo Delta Alfa. Guarde 5317, somente foi pro de Albo. Na presente autorizado pro de Albo para o trip 5317. Gente, ingressa na Índia, posição número 1, pode principal. No 896, solo aos 27, libere a direita, táxi autorizado via Alfa, reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Confirme gol no 896. Solo aos 27, táxi autorizado via Alfa, reportante da táxi Juliette para ingresso. Seja via Alfa, reportante da Juliette, gol no 896. Para Portugal 024, holding point runway 10, ready for departure. Portugal 024, clear to line up and wait runway 10. We line up and wait runway 10, Portugal 024. Chame Recife na frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 2545, trip 5317, boa. Boa noite. Portugal 024, airborne at 30, contact Salvador de Patri, 119.8. 119.8, Portugal 024, boa noite e bom ano. Departure Portugal 024, boa noite. Puka Departure, Zip Air Transition. Boa noite, Portugal 024, radio contact from level 370. Radio contact from level 370, Portugal 024. 0, reporte no ponto de espera, pronto para decolagem, um ajuste no 0, 1-1. Pede, Juliette.